Neste porra de Brasil número 2, vamos falar sobre a Copa. Olha que notícia interessante que eu achei. Blatter, que é o presidente da FIFA, diz que atrasos em estados da Copa não preocupam a FIFA. O presidente da FIFA admitiu o atraso, mas garantiu que não é importante. No dia 16/3/2012, às 8h13 da noite, o presidente da FIFA, Joseph Blatter, afirmou nesta sexta-feira que a entidade não está preocupada com o atraso nos estados brasileiros para a Copa do Mundo de 2014. Para eles, problemas com cronogramas podem ser superados com turnos extras nas obras e são recorrentes nas organizações mundiais. Ressaltou ainda confiar na capacidade dos organizadores quanto a este tema. Nós da FIFA não estamos tão preocupados. Temos atrasos, mas temos uma data fechada para a conclusão. Os organizadores podem contratar mais trabalhadores. Já enfrentamos isso em outras Copas, na Alemanha, na África e esse atraso. E não é tão importante para nós. Esse tema não é de otimismo, mas de confiança, ressaltou. O estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, é o que tem a situação mais complicada. O contrato para a retomada das obras sequer foi assinado e a construtora Andrade Gutierrez segue em busca de garantias financeiras para ter acesso a empréstimos. A capital gaúcha deve receber 5 jogos da Copa, sendo uma oitava de final. Nos bastidores, especula-se que uma possível troca do Beira-Rio, que pertence ao Internacional, pela arena do rival Grêmio, onde as obras estão em andamento. O ministro do esporte, Aldo Rebelo, esteve em Porto Alegre recentemente. Ele não quis comentar nessa situação do estádio Internacional. Preciso de mais informações. O que me falaram é que a empresa ou construtora teria chegado a uma solução, mas não temos uma informação atual, limitou-se a dizer. No início do mês, a presidente Dilma Rousseff interveio junto ao presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, Luciano Coutinho, pedindo ajuda para a solução do impasse. Mineira, Dilma é radicada no Rio Grande do Sul, onde iniciou sua carreira política. Ou seja, não preocupa, mas não sai do negócio. Vamos ver, olha só. E o acordo automotivo foi fechado de novo, foi revitalizado entre o Brasil e o México, né? Pra quem não sabe, o México tem várias fábricas nossas brasileiras importadas lá e aqui. O contrato deles rende milhões pro Brasil. E o resultado lá, mas nessa o Brasil meio que tomou no negócio, porque o Brasil ficou... diminuiu os impostos mais do que o México está protegendo mais a sua fronteira e o Brasil deixou para manter o comércio com o México, porque se fez de irmão mais forte, mais velho, sabe? O México é menorzinho, então não deixou na boa vontade, mas com isso prejudicou um bocado o lado brasileiro, como sempre. Interesse político, né? Interesse econômico tá, do pessoal do povão, tá lá embaixo. É só isso por hoje.